aparece onde? Cê espando uma roda de free. É pra ser, tô aqui pra competir, trouxe meu flow. Chega aí, me envolvi pra curtir sem medo. Junto aos beiços babado com cigarro no dedo e pá. Minha rima cresceu lá, 8 horas de sábado. Não tem outro bico pra tá, mentiu. Quem tentou por lá fingiu, quem não foi lá sentiu. O que é ser rua, só quem liga o lugar. Um monte na calçada, vários trepados na grade. No terminal do coletivo, a coletividade. Atividade, versar pra matar o impasse. Rapeio no boné, nota, moeda, passe. Era feio se os mané colasse, mas não, só sangue bom, deixando o bagulho classe. Ah, tem que lembrar, ostentar o orgulho. Quer se cintilar? Fecha o olho e faz barulho. Quem tava lá, pra batalhar, só pra olhar, fechando o pum. Essa foi louca, bateu pro MC após o confronto. A rua é nóis. Quem tava lá, pra batalhar, só pra olhar, fechando o pum. Essa foi louca, barulho pro MC após o confronto. A rua é nóis. Ao que se entende por mundo afora. Quem não colou, não compreende agora. Vagabundo indo embora, triste. Sim. Olhando pra trás, quer rima mais, mais. O tempo insiste em correr até morrer por amor, pronto. Cachê lá é risada após cada confronto. Dinheiro não e ponto. Teve até um menino que uma vez foi lá com 50 conto. Cola neguinho que o bang continua. A vida me deu a chance de ser várias ruas, de ver várias ruas, voltar. Não importa o quanto eu corra, por me sentir como embaixador daquela porra. E cada vez que cê ouvir batalha pampa, cê vai lembrar de uma calçada de Sampa. O mais foda de morrer, me juntar a Jesus. É que sábado não vai dar pra colar na Santa Cruz. Quem tava lá, pra batalhar, só pra olhar, fechando o pum. Essa foi louca, bateu pro MC após o confronto. A rua é nóis. Quem tava lá, pra batalhar, só pra olhar, fechando o pum. Essa foi louca, barulho pro MC após o confronto. Aê, barulho pra Emicida! Barulho pro Marcelo! Ô, mano, tá empatado isso aí, mano. Tá empatado. Não, é o terceiro já, mano. Tem que falar. Tem que sair o ganhador daqui, mano. Barulho pro Emicida! Barulho pro Marcelo! Aí tá me fudendo, caralho! Porra! Manda levantar a mão! Pra quê? Mais uma, tá bravo? Mais uma! Barulho pro Emicida! Barulho pro Marcelo! Já é, porra! Metade pra cada lado aí, nós contamos! Vamos dividir 750 em titração desse ano! Não é, não é, não! Não vai final? Não, é que é! Levanta a mão. É, levanta a mão. E aí, levanta a mão aí, que é. Levanta a mão aí pro MC daí. Levanta a mão aí pro Marcelo. Ganhou o MC. Olha aí. Obrigado, vai nós, cara.